447 da Colos 45, controle 19 da Cima 8. 98, obrigado. Dois, decolar, 120 graus, 10 mais. Decolou cruzando 1110, saída Mauá na sua escuta. 5447, contato radar na decolagem, saída Momo, nível 200. Iniciante, trip. Decolagem 262, vento 1, 30 graus, 10 mais. Emitindo decolagem na 10, passarei 2862. 105, para São Paulo, com 1-3-3-3, São Paulo aprovado, nível 360, decola da pista 1-0. Perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta uppers do 1-6, após conforme rota do plano. Transponder 5054, controle 1-9, decimal 8. Autorizado nível 360 para São Paulo via rota do plano, uppers do 1-0. Após saída da EL, transição LED, após bridge, uppers do 1-6. A PC 1-0, transponder 5054, controle 1098, gol 1-3-3-3. 1-3-3-3, só confirmando, o senhor prossegue conforme a saída da EL, LED após direto bridge, quando intercepta a aerovia, uppers do 1-6, após conforme rota do plano. Afirmativa da EL, LED após bridge, depois uppers do 1-6, conforme plano, gol 1-3-3-3. Bono 333, planejamento correto, chame pronto. Departamento pronto, bono 333. É o bono 600? Afirmo. Bono 600, aguarde mais 2 minutos para iniciar. Arbor, sessão 180, passarela 2262. Livre. Decolagem, Mike Quebec, vento 1, 20 graus, 10 mais. Subrestrito para o 320. Confirmo o nível restrito para 3216. Subrestrito para o 320. 320. São 3216 corrigindo, suba e mantenha o 330. 330, restrito 3216, Natan. Para o solo. Gol 1394. 1394, aguarde cópia. É a saída que o senhor quer? Ok, a saída prevista da EL, Leda após direto bridge. Obrigado, guarde. Aqui no meu país, corredor é Sierra, ponte para da barra. No meu país, Sierra, ponte para da barra, fica mais cadê? Tá com 171 a bordo, autonomia 4 horas e 7, alterno da Leão, tem resultado. Gente, tá 3805, táxi via Índia, no ponte para Chame, torno no 895, ajuste no 0 no 3. Ok, livre táxi via Índia, 3895, ponte para no 0, no 0 no 3. 3283, coordinated with the ground staff to start up after the traffic from your own company has passed behind. No 600, livre acionar chame táxi, portão 09. Bono 394, copia. Uno 394, Galeão aprovado nível 360, da cola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta uppers do Luno 0 após conforme rota do plano. Transponder 5033, controle Salvador 119.8. Para o Galeão, estou colando a pista 10 no perfil da Euleda, após direto bridge. Interceptando uppers do Luno 0 conforme rota. 5033, transponder 198, controle. Luno 394, cotejamento correto, chame pronto. Dá uma lá. Romeu e Juliette, tinha ligado para você. Papá Romeu, Juliette, Charlie, Vitor, prossiga. Salvador, boa tarde, 305, ponto espera da 10, pronto. Autorizado, né, decolar, vento 120 graus, 129, 3805. Autorizado, né, decolada, 10, 3805. Ciente, 2000 pés, escudo do controle, Papá Romeu, Juliette, Charlie Vitor. Romeu, Juliette, Charlie Vitor, aciona código 5044. Romeu, Juliette, Charlie Vitor, controle. Acione código 5044. 5044. Acione código 5044. Bono 924, aguarde. Bono 16, chame Recife, em 12685, alterna 12545. Juliette Alivito, era manter 2000 país. Estou no Salvador, 1060, boa tarde, com 3 a bordo. 2 horas e 53, autonomia, alterna, Fortaleza. Sim, chegou no 600, táxi via Pátio, Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 013. Pátio, Índia, ponto espera, 1895. Bring your text, time 3:33, reef 119 on board, 2 hours, Ocean 8, Salvador. Jetan 3:23, taxi via India, holding point 1910, call tower on 8.95, ultimate set 1013. 1013, on the hold short, we'll contact tower 8.95. Bono 924, livre acionar chame táxi, porta 10. Bom, é táxi, Bono 924. Controle Salvador, é o 2262 da Passaredo. É, por gentileza, solicito manter o final 140 e, se possível, coordenar pra gente direto o Conquista. Passaredo 2262, devido ao tráfego em aproximação, mantenha perfil da saída, aguardando a coordenação para nível final 120. É, negativo 140? Nível final 140, passarido 2262. 140, muito obrigado, na sua escuta. 3283, good morning. At good point of runway 108 takeoff. Roger, clear to line up and take off. Wind is 100 degrees, 12 knots. Clear line up and take off, sun 3283. Da cola da 1 no solo. Comprador para da barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência livre. É São Paulo, como é? Bruno 333, aguarde. Aguarda. Bruno 333, o senhor inicia de imediato? Aciona de imediato. Bruno 333, livre acionamento, portão 05, chame para o táxi. É, passará para o táxi. Boa tarde, voo 600, ponto zero, tá no zero pronto. Controle autoriza plano 3 maneiro para o azul 41 no meio. Azul 41 no meio, mantenha a pesquisa chegar. Obrigado. Bonnet 57, call 119 at decimal 8, control, have a good flight and good day. 1988 over departure, turn 323, good day. Can departure, good afternoon, turn 3283 is with you out of 2000. Turn 3283, good morning, clear. Radar contact, book a departure, climb and maintain flight level 190. Turn 3283, book a departure, request final level 150. 150, stand by coordination. Right. Chegou para o Charlie Romeu, mantenha a posição. Alô, 924 para o SAC, 87 a voz, 2 horas e 14, Salvador. Gente, voo 924, pátio Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 013. Pátio Índia, ponto espera, 895 no 013, voo 924. 00, vento no 40 graus, com uma dúzia nós, tem nível de decolagem da pista no 0. Desde aquela junta, você é zero. Na próxima pista, batendo 2262, obrigado, senhor. Trip 7595, good morning, cleared, Mari arrival, send and maintain flight level 070. Mari arrival 070. Salvador, gol 1333 para o táxi, 132 a bordo, 436, alterno Galeão. 3223, voe direto Aracaju e autoriza. Turn 3283, cleared direct Aracaju and cleared flight level final 150. Direct Aracaju and flight level 150, turn 3283. Control do Quebec indo pronto para lançamento. 19-8, confirma. 19-8, vou no 600, boa tarde. Posição de 2 horas, 3 milhas, cruzando 2 mil pés para 1.500 pés, rumo ao Nordeste, Palpa Alfa 28. Positivo, já coordena em Golfinho. Sim. Autoriza lançamento? Autorizado. Certo. Capitão Juliette Quebec, mantenha o setor oeste da ilha. Mas o lançamento está autorizado? Autorizado o lançamento. Positivo. Controle Salvador, boa tarde, voo no 600. Voo no 600, contato radar saída PUCA, nível 370. 370, 600. Vamos ver a descida para o Juliette Quebec. Juliette Quebec, Kilo, 3 a descida para o estudo de tráfego local, reporte cruzando 2.500. Rato. Charlie Romeu decola 01, chama o controle 19.8. 19.8, Golf Charlie Romeu. 1251-133253805, obrigado. Então, Leda, após direto bridge, intercepte o Pesulu no 6 após conforme a rota do plano. Transponder 5064, controle Salvador 19.8. 360 autorizado, Guarulhos, conforme rota. Saída. Decola da pista 10, saída da El, Leda Bridge. Após o vídeo, após o 16 e após conforme rota. 5064 é o transponder e 19.8 é o controle. Chana 6315, atejamento correto, informação em curso, Índia, chame pronto. Gente, obrigado. Para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. 2.000 no 3. Golf Charlie Romeo, tráfego posição de 2 para 3 horas a 4 milhas, passando 7.500 pés, um Boeing 737. Da Gol no rumo Nordeste. 0 no 3, 3, 3. Romeu Juliette, Charlie Vitor, prossiga. Charlie Vitor, nivelado, já no 37, passou por lá no equipamento, para subir ao nível 25. Autorizado, ascensão para 055, Papai Romeu Juliette, Charlie Vitor. Controle, boa tarde, gol 924, decolando o Cajá. Goro 924, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível 350. Para 350, na PUCA já, o 924. Livre decolagem, 1-3-3-3, vento 1-3-0 graus, 1-2, né? Livre decolagem, 1-0 para o Goro, 1-3-3-3. Pode voar Aracaju, Golf Charlie Romeo? Papai Romeo, Golf Charlie Romeo da presente, vou ir na proa 055. Golf Charlie Romeo. Azul 41 no meio, autorizado LS, sexo e pistão 0, reporte estabilizado. Chama ali, estabilizado, 41 no meio. Tente, Juliette, Vitor, Charlie. Brumado, aprovado nível 100, decola da pista 107, perfil de saída arbor, após direto, curva à direita, transponder 5051, controle Salvador 119.8. Juliette Victor Charlie, cotejamento correto, informação em curso Índia, confere. Juliette Victor Charlie, cotejamento correto, chame a torre no 1895. 447, chame Recife em 12685. 12685. Deixe autorizado, chama o táxi. Controle 20, decimal 8, 198, decimal 8. 198, muito grato, boa tarde, até breve, o voo 1333. Controle Salvador, muito boa tarde. 1-3-3-3, decolou que estão 0, cruza 2.600 pés, ascensão 360, Tael. Papão Romeu, Golf, Tiane Romeu, chame Recife, em 12685, alterna 12545. 12585, Golf, 1-3-3-3, completa radar, série da El, nível 360. É ascensão 360, sobre nosso radar, voo 1-3-3-3. Azul 41 no meio, complete final, chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5. O 35486, cheque equipamento, clareza 2. Confirme o transponder 5052 e o nível autorizado 200. Drift 5486, cotejamento correto, clareza 5, chame pronto. Gente, eu posso ter checado o final no zero. Chamada aí, muito obrigado. Passo externo, baixado, checado, azul 4196. 4196, livre pouso, vento 120 graus, 109, pista 10. Vento, livre pouso, 4196. Você vai confirmar o vento para o 4196? 120 graus, 109. It can 8103. 3,000 feet, 394, pronto para o táxi, 132 a bordo, 3:54 aqui, autonomia, alteração do campo. Está ligado o táxi via Pátio Índia, chama pronto para decolagem, confio só o Berlim. Sandomir de 3:54, autorizado o Pátio Índia, no ponto de férias, ponto de outro camarada. Ok, só o PLB, confirme. 132 a bordo, 132. Excelente. Turno no meio, solo 1-2, liga direita, 1-2-1-9, solo 2-1-9, grato. Confia. Papa Romeu, direto, Carlinhos. Prossiga. Boa tarde, 4-1 no meio, livrou. Mais o 4-1 no meio, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, 4-1 no meio. TB5 95 send it to 2,000 feet clear ILS report established. 1-3-3-3, chame Recife, em 1-2-5-1. 1-2-5-1 para o gol, 1-3-3-3. Gol no 9-2-4, controle. Prossiga, 9-2-4. Chame Recife, 1-2-6, decimal 8-5. 2-6-8-5, 9-2-4, boa. Controle Salvador é o gol 1-3-3-3, voltando. Gol 1-3-3-3, prossiga. Confirmando a frequência do centro Axamar, é 1251? Afirmo, 1251, alterna 13325. 1251, alterna 13325. Ah, deve ter chegado alguém lá, que a gente chamou várias vezes e não tem ninguém. Obrigado. Decolos 15, controle 119, decimal 8, bom. Obrigado, 119, bom. Controle Salvador, boa tarde, 1394. No perfil da Elvis, abre aí, passa bem, 700. Gol no 394, contato radar, saída da El, nível 360. Da El, 360. Call tower now on frequency 118.195. 118.195, bye bye. Salvador Tower, good afternoon, 335595. Para Tony? 335595. Report passing ultra marker with landing gear check and atmosphere 1012. I'll report. Autorizado, o táxi chama para ingresso 917. Na marca 3P5595. 5595, clear to land runway 130, wind 8 knots. Left to left. Salvador, 63 no 5, pushback acionamento no 3. Já na 63 no 5, liberação na chame táxi, hein? Vou chamar. 126, autorizada a chegada Bonte, desça para o 050. Tá bom. Tem possibilidade de prosseguir para a decolada no zero? Paulo, para presidente, 35486, livre acionagem metade, espaço 3. Livre acionagem metade, espaço 3. O sol 1219 para a entrada no pátio 1 vai ficar sujeito ao pushback para os aeronaves do pátio 1, hein? Está livre o cruzamento, Lima mais, chamará para o cruzamento Pátio 1 no solo 219, já é escrito já. Solo Ocean 6142. Informação Índia. Solicita Recife 370. Tenho pré-aprovado 350. Copio, aguarde. Ocean 6142. Eu copio. Ocean 6142. Recife aprovado nível 350. Via Peruísque 58. Decola da pista 10. Perfil de saída Puca. Transição Caju. Curva à esquerda. 5073. O transponder 1198. Controle. 350 autorizado, Recife, Peruíque 58, decolando da 10, curva esquerda, Puca Caju, 5073198. Puxa, né, 6142, copiou 5073, o transponder? E afirmo, 5073. Puxa, né, 6142, correto, chame pronto. Certo. Estava dando a NTP, né, 5595. 35595, text by Alpha, hold short of apron 3, ok? Alpha and hold short for apron 3, this is 5595. Roman. É 1251, confere? 1251. Gente, manda bem. Através do portão 06. Tá, se você não é 63, no sentido está se montando um dia de 4 horas, seu avião 41, até no Galeão. Gente, eu chamo 63, no 5, Índia, do ponto fecha, chame torno no 895, ajuste no 012. No 012, você vai chamar no ponto espera, 2295. Confirmar a frequência, por favor. 1-1-8-9-5, o Oxalé 63 e 1-5. 1-1-8-9-5, obrigado. AP-5595, after the traffic from your own company, car taxi, clear to enter from 3 to position 04. Roger, after Brandon, cleared for position 04, 35595. Número Alfa Guard. Juliette Vitor Charlie, autorizado, prosseguiu o táxi via pátio. Índia no ponto espera, chame a torno no 9-5. Agora saída da El, Leda pode girar do Freezer. boa tarde, 642 da Gol, tá passando 210 para o 160. O número 48, autorizado chegada Mari, desse mantenha 070. 070. Pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 012 agora. Ok, liga o táxi via Índia, ponto de espera, chama a torre 1 no 18, para 95, trip 5486. Ok, o ajuste, trip 5486. 1013? 1012. Grato. Índia November Alpha, só confirma intenções do voo local. Índia November Alpha, Salvador, Salvador, mil pés, decola 17, curva esquerda, corredor forte. Transponder 0171, controle 198, torno 895. Em November Alpha, cotejamento correto para acionar chame a torno no 89502 a bordo. Autorizado, chama para o... Autorizado, acionamento e táxi, chama para ingresso no centro. Autorizado, né, Matheus, Charlie? Olha aí, Matheus, direto, Tchau. Trip 562 de meia, desça para 4.000 pés, ajuste no 092. 4.000 no 092. Três no 5, decola os 2, 8, controle 1, 1 no 9 em cima 8. 19, 8, boa. Foi Salvador, boa tarde. Espera, pronto. Sente, mantém a posição. Mantém, sim. Tarde, acionei a 63, no 5, decolou no 6. Acionei a 63, no 5, contato radar, série da EO, nível 360. Pode voar lenda, senhorita? Pós 2000, autorizado. November Alpha, vento 1, 20 graus, 10 nós, luz de colagem 10. Seria para o Juliette Vitor Charlie? Relativo, é, confirmo. Juliette Vitor Charlie, luz de colagem 10. Ali. Juliette Vitor Charlie. Ele é, mantém autorizado. Ali mantém 4.000 tipo. M326, desça para o nível 050. 050, nível 6326. Bono 648, desça para nível 060. 060, bom no 642. Senem 326, reduza para 2009. 219, 6326. Vitor Charlie decola aos 30, controle 19, decima 8. 19, 8, obrigado, senhor. Olha aí, Papa Romeu e Juliette, Vitor Charlie decolando, você escuta, 5051. Papa Romeu e Juliette, Vitor Charlie, contato radar saída Arbor, nível 100. Juan Santana, direto de Tatiana. Vento 120 graus, 12, nós livre de decolagem, pista 10. Livre de decolagem, tipo 4, 8, 6. Oceano 326, vetoração. Esquerda 360, desça para 2000, ajustado 1012, está limitado pelo localizador. Oceano 6326. Esquerda 360, 2000, desça para 6326. Em 486, decola os 32, controle 19, desce 18. 19, 8, 35, 4, 86, boa tarde. Vitor Charles, suba sem restrições para o nível 100, qual é a proa ideal para o destino? 270, sem restrições para o 170 direto de Vitor Charles. Positivo, qual a razão de subir que você está empregando? 1000 pés agora. Ok, 1000 pés ainda na árvore, aguarde para voar direto. Ok, 1000 pés na árvore, livre da restrição de altitude, direto de Vitor Charles. Positivo. Controle Salvador, 35486, passa 3000 pés. 35486, o controle está em contato radar, suba sem restrições. Sobe em sem restrições, ao nível 200, 35486. Bom, 648, vetoração para sequenciamento. Esquerda, proa 20, desça para 2012, está limitado pelo localizador. Bom, 648. Esquerda, proa 20, para 2000, limite pelo localizador. Confirmativo para o governo 648? 1012. 1012, obrigado. Controle, confirma o nível autorizado para o 6326? Altitude de 2000. 2000, sim. Oceano 326, direita 080 para o localizador, a chama estabilizada. 080 para o Lox, reportará. O Papá Romeu, Romeu Fox de Lima, para o controle. Qual é a procedência, Romeu Fox Lima? Ok, Siri Salvador, transponder 2222, chame no fala da barra 500 pés, operação visual, ajuste 1012. Positivo. Trip 5626, Duna, localizador em aproximação, reduza cheque o trem, chame a torre, frequência 11895. Trip 5626, chame a torre 11895. Reporte quando pronto, entre na Vermelha Alfa. O Trip 5626 cruzou Duna, está reduzindo. 5626, reporte marcador externo baixado e travado. Voltará. 5, chame Recife, frequência 1251. Recife 1251, boa tarde, uma ótima semana. Boa. Controle 632, bem, interceptou o localizador. 6326 da Oceanair, livre aproximação ILS, agora de transferência. Valeu. Voo 1648, velocidade 180, 3 milhas no máximo para girar à direita. Número 3 para pouso. 180 nós, reduzindo, guardando de coração, 1648. Juliette Vitor Charlie, está autorizado a prosseguir direto para o destino, estimado para pouso. Direto Brumado, estimando aquela localidade, ano 743, Juliette Vitor Charlie. Ok, anotei. Obrigado. Volume 48, direita 080 para o localizador, chama estabilizado. 080 para o localizador, chamar estabilizado, volume 48. Papa Romeo Juliette Charlie Vitor, chame Aracaju 203, bloqueado. Baixar travado 5626. Tem 5626, ele bipou. Luciano 326, 4 milhas e meia para o externo em aproximação, cheque trem, chame a torre. 1895, Oceano 326. 2895, 6326, bom domingo. Boa. Natal 2646, tá? Oceano 6326, continua a aproximação. Número 2 para pouso, aguarde pista livre. O vento no momento é 140 graus, 10 nós. Aguardando pista livre, 6326. Seja November Alpha, mantenha ponto de espera, aguarde para decolagem. Dia November Alpha, mantém cabeceira no site, aguarde autorização de decolagem. Positivo, livre. Estabilizado no ILS, avistando o gol, 648. 648, livre ILS, agora de transferência, 10 milhas para o externo. Solo Salvador, é o tripe 5626, na dela. 5626, em frente, via Aquilo até o Pátio 3. Aquilo até o Pátio 3, 5626. Na 648, está agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador, em aproximação para pouso, vou checar o trem, chama a torre agora, 1895. 1895, obrigado, gol, 1942. Oi, Salvador, é o gol, 1642, Duna, estando. Gol no 648, continua a aproximação, o vento no momento é 140 graus, 14 nós, já pode baixar de travado. Passará. 6142 a manter posição no ponto de espera. 6142, mantém ponto de espera. Tairuru para Salvador, passando para a Ribeira Cruz na Flor de Paris, 0, Sobol, estacionado 0161, no Mantenha 2500. Facilita se você voar direto na final da pistão 7? Afirma, estou autorizado, vou direto. Autorizado, ajuste 1012. 12, direto para 7, é, correto. China 6326 no solo 142, livre direito, chame solo 121 de solo 9. 219-6326. Mas chame a torre, 11895. Bom dia, meu comandante. Chama a torre 1895, uma boa tarde. Boa. Torre de Salvador. Cordial, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Papa Romeu, Romeu Fox Trot Lima, reporte no farol de Itapuã. Positivo, reporte através do farol de Itapuã. A intenção é direto 45 do EDPA, caso negativo 35. Romeu, Romeu Fox Trot Lima, confirma intenções de pousar no pátio? Pátio 5. Gente, o meu Fox Trot Lima, visual com Boeing 737 na sinal da 1-0. Afirmativo. Você travou, gol 1-648. 1-648, gente, ele pouso no 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Ele pouso 1-0, gol 1-648. O meu Fox Trot Lima, reporte no farol de Itapuã para prosseguir para o pátio 5. Tio, já passou o parque do Pituaçu, está visual para a nave na final da 10, passou de estar presente, foi direto para o batismo do BTA. Negativo, o meu Fox Trot Lima, mantenha presente para o reporte no farol de Itapuã. Positivo. 70, controle. Abaixou do 780, cruzar. Paciente, cruzamento no 780 na escuta do controle Salvador. 35486, controle Salvador em blind, chame Recife 2685. Juliette, 6326. Juliette, porta 1, 6326. Juliette, porta 1, 6326. Itapuã, Romeu Fox Trot Lima. 6142 na escuta da torre. Mais 12 minutos. 6142, reporta quando pronto?